Alô, Brasil apaixonado. Que bom estar com vocês nesta hora romântica e maravilhosa. Começa a partir de agora no seu rádio o nosso Encontro Central, o programa que vai levar você a emoções incríveis. Prepare o seu coração e venha comigo na trilha sonora da sua vida. Eu sou Fabrício Brandão e a partir de agora nós vamos amar mais uma edição maravilhosa do nosso Encontro Central. Encontro Central. O coração batendo mais forte. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. As canções imortais. Fly.

desire, but in your life, if you come back. Os ouvintes mais apaixonados do Brasil estão ligados aqui no Encontro Central. Daqui a pouco, depois do intervalo, tem os recados do coração. Envie o seu ouvintecentral.com. Estamos de volta para todo o Brasil se apaixonar ao som do Encontro Central. Encontro Central. Olá, meus queridos e eternos namorados. Vamos agora aos recados do coração? Você já mandou o seu? Que bom. Se você ainda não enviou, envie agora. ouvintecentral.com. Recado da Maria Luísa, do Mato Grosso, para o Paulo. Eu gosto de me esconder no teu braço quando algo me deixa com medo. Eu gosto de afundar minha cabeça no seu pescoço e ficar aconchegada por um bom tempo até acalmar. Eu gosto de ficar deitada, quietinha com você. Eu gosto de amar você, mimar você, cuidar de você. Eu gosto de ser tua, a tua pequena, a tua menininha, o teu bem-querer. Recado do Rogério do Amapá para Gláucia. Não precisa ter medo. Você é uma das certezas que eu tenho na minha vida. Não abriria mão da minha felicidade. Não abriria mão de te fazer feliz. Dizer que te amo é pouco. Você é muito mais do que um amor. A Sandra de São Paulo, para o Carlos. Ninguém me diz como eu vou viver minha vida. Ninguém me diz que eu vou amar, muito menos o universo. Eu não vou deixar que a ideia de destino de outra pessoa impeça que eu ame você, esteja com você, que eu construa um futuro com você, porque você é a minha vida. Right.

Coração batendo mais forte. Encontro Central. Could bring Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Oh, down. No better love will be there when you turn around. I'll be living for you till the ocean turns to sand. There will never be any man to love you just the way that I love. Estamos apresentando Encontro Central. Sweet.

It's hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. I promise to. And after all that's been said and done, you're just a part of me. I can't let go. Couldn't stand to be kept away just for the day. Encontro Central, o programa que mexe com as suas emoções. Finalizando a edição de hoje, terça-feira, obrigado a você pelo carinho da audiência.